Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Paulo Zanella e eu trabalho porque eu gosto. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Aqui é o Maico Oliveira. Eu trabalho porque eu tenho que ter acesso ao dinheiro para adquirir riqueza. Aqui é a Gabriela Domingues e eu trabalho porque precisa. Isso aí, pessoal. Está no ar mais um Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Minha gente brasileira, meu povo trabalhador, esse povo que é gavado, gavado, pra quem não sabe, é... Como é que usa uma palavra? Cigaba. Cigaba. É... Um povo que é exaltado porque gosta de trabalhar, né? Menos os baianos. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Separar o joio do trigo já. É... Ouvintes baianos... Meteu o pé na porta agora. É zoeira, tá? Aqui não é chulé na teta. Pessoal... Desde que eu me lembre, o trabalho existiu, né? Eu sempre tive uma vontade, desde criança, de pegar esse cara que inventou o trabalho e dar um chute na bunda dele. Por que que a gente tem que trabalhar, Brundes? Rapaz, aí varia um monte de coisa, hein? Você tá trabalhando no quê, né? É do tipo, você é pedreiro, então você constrói casas. Você constrói casa só pra você? Beleza, construiu a sua casa... Você precisa ficar construindo outras? E aí a gente pode discutir um monte de coisa sobre o mundo do trabalho. Cara, eu trabalho com o que eu me formei lá atrás, vamos dizer assim. É, mas eu tô querendo mudar de área, então... Muito importante isso aí. Eu fico na linha tênue, assim, tipo, entre o pragmatismo e a frustração. Porque algumas coisas acabam se repetindo. E onde eu trabalho também é muita pressão, entendeu? Então, às vezes acaba enchendo o saco, assim. Mas assim, eu não desgosto, porque trabalho é trabalho. Eu vou ficando mais maduro e vou pegando essa visão, assim, que tipo, tu tá lá, você aceitou aquele trabalho, você não tem muita liberdade. A liberdade, ela é mais... Ela é muito abstrata, assim. Embora eu não... Não tire o ponto de quem fala. Quando você aceita, você é livre para não aceitar. Mas ela é abstrata porque... Que opções você tem em ter um salário? O que se apresenta? Às vezes você só tem aquele emprego e você tem que submeter ao que se passou. Mas uma vez lá dentro, é nisso que eu queria chegar, eu tenho que me comprometer, né? Também não vou fazer de qualquer jeito porque... aí falta profissionalismo, então eu tô tentando encarar desse jeito, mas eu já encampei aquele discurso de vestir camisa da empresa, esse tipo de coisa, mas hoje eu tô muito no pragmatismo. Assim. Gabriel Domingues, você trabalha há quantos anos? Pô, não faz uma pergunta dessas, entrega as coisas, velho. Eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada, 21 ou 20. Antes disso, eu não trabalhei com carteira assinada, eu dava aula de AutoCAD, era aí, e daí que eu tirava dinheiro. Eu dava aula de AutoCAD e cobrava bem caro na época. Cobrava o valor que as pessoas cobram. Hoje em dia eu não cobro nem metade do valor que cobra assim, no mercado. Mas aí o meu primeiro emprego com carteira assinada foi aos 21. Mas eu também fiquei nesse emprego por 3 anos. Eu só saí desse emprego quando o programa para qual eu fui contratada saiu da empresa. Então, pessoal, vocês ouviram algumas introduções aí, um comecinho, mas hoje vamos falar de experiências de trabalho, boas, ruins, como que é o dia a dia de cada pessoa que tem o seu trabalho. Por incrível que pareça, eu, Maicon, Gabriela e Bruno, a gente não vive de podcast. Nós temos empregos fora do podcast, né? A gente faz outras coisas que pagam salários, que na sequência pagamos nossas contas, que mantém a gente dentro de um teto, se alimentando diariamente, né? Com internet pra gravar. Internet e as comodidades. A gente paga pra fazer podcast, né, cara? Pagamos, comodidade, né? A gente praticamente paga pra viver. É como todo o resto das pessoas, até um certo nível, né? Que tem, tipo... 1% que não, e o resto todo mundo trabalha para poder sobreviver. É bom a gente lembrar que antes da Revolução Industrial, o pessoal meio que vivia no sítio, né? Trabalhava para subsistência, claro, devia ter aqueles coronéis, o Lorde, né, que explorava o povo, né? O cara ganhava um pedacinho de terra lá, plantava, colhia para ele, dava uns 60%, 70% pro dono da terra, ia pra guerra ainda, não sabia se votava, tinha todo esse lance. Não é considerado salariado ou tal, como é hoje. Hoje acordamos de manhã, vamos pro trabalho, fazemos a nossa jornada de trabalho, voltamos para casa e assistimos filmes e ficamos depressivos. É, mas fora isso, a gente tem esse contexto agora e muita gente trabalha assim. Como é que é o seu trabalho, Michael? É maçante? Não? É de boinha? Deixa eu anotar aqui, né? Você perguntou se é maçante ou se é de boa. Por que que eu tô falando? Por que que eu tô anotando? Porque, por exemplo, o Pondé, ele é meu professor e ele é muito debochado. E ele é muito mais debochado como professor. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes ele fala, né, que o mundo contemporâneo acha que as coisas começaram no surgimento do iPhone e tal. Então, você falou aí da Revolução Industrial. Os modelos de propriedade foram modificados do início ao fim pós-revolução industrial e muitas pessoas acabaram tendo que vender apenas a força de trabalho. Isso que a gente mantém até hoje, né? Inclusive a sociologia surge para, entre outras coisas, para entender esse tipo de sociedade que está entrando na modernidade. E aí ele se espalha com flores, né? Entregando flores, porque a gente sempre nasceu nesse sistema, né? Algumas pessoas acham isso. Entregando flores, ele se espalha no mundo inteiro. Lógico que eu tô sendo debochado. E estamos aí até hoje. Não tem muito mais o que dizer, não, cara. Agora, você perguntou do meu trabalho. Esse suspiro, essa pausa. É que assim, o problema é que existe uma divisão ali. Eu não acho ele. O meu problema do meu trabalho é a pressão, sabe? Eu não acho a pressão per se ruim. O problema é que a gente nunca parte do zero. Ah, agora vamos, tá tudo bonito, vamos trabalhar. Nunca é assim. Tem uma quantidade reduzida de pessoas, tem um orçamento disponível que ele sempre vai ser limitado. E você sempre tem que otimizar e bater meta. O mundo corporativo é assim. E aí os problemas acontecem e você tem que dar uma resposta super rápida. Se você não é assim, rapidamente você é chutado. Inclusive, às vezes entram profissionais que têm bom conhecimento técnico, vão falar alguma coisa, titubeiam, eu fico inseguros, são chutados. É difícil aprender a jogar. E eu tô falando, eu não necessariamente sou um bom jogador, mas eu aprendi na prática, da pior forma. Eu chegava em casa me achando o pior dos profissionais. Mas o ruim é que às vezes acontece uma coisa na sexta-feira, 5 horas da tarde, que afeta o sábado de manhã, e você tem que resolver. O que eu tava falando antes é que há uns 3 anos atrás, quando eu resolvia isso, eu me achava o fodão, entendeu? E hoje eu tô cansado disso, porque cansa mentalmente. Você chega em casa muito cansado. E é isso que tá me enchendo o saco, assim. Mas isso foi acelerado porque eu passei por um projeto em que 8 pessoas viajaram para fora do Brasil e iniciaram uma fábrica do zero. Não é um negócio com falsa modéstia, sem falsa modéstia. Tem que ser foda fazer isso. Porque você faz de tudo um pouco, assim. E eu conheço pessoas que até hoje, por conta desse projeto, não querem mais voltar para essa área. Então, preferem o desemprego. Qual é a tua formação original, Michael? Eu trabalho com planejamento de manutenção. Hoje, eu trabalho com planejamento de manutenção. Iniciei ali estudos de gestão de projetos. Já trabalhei com projetos também. Trabalhei com engenharia um tempo. Então, e sempre no mundo corporativo, né? Eu costumo brincar que o mundo corporativo ele me ensinou a bater na minha cara. Mas eu tava falando da pressão, né? E aí eu participei dessa equipe, fui uma das pessoas dessa equipe. E é muito parecido a nossa experiência com aquele documentário Indústria Americana. Aliás, é praticamente a mesma coisa, eu ousaria dizer. E tem gente hoje que prefere ficar no desemprego porque ficou traumatizado. Então, o mundo corporativo de meta. Ele é tipo uma correnteza, ele sempre te empurra pra frente porque você tem que produzir, o produto tem que sair. E nisso ele vai tirando o melhor e o pior das pessoas, entendeu? Então acaba às vezes ficando estressante, claro. Quando você consegue pegar o jeito ali, e, ah, eu super sei lidar com a pressão, você se acha o fantástico. Mas eu tô achando chato, porque se você perguntasse pra mim há um tempo atrás, eu ia falar, ah, eu super gosto de desafios. Só que hoje, um pouco mais velho, né, mais maduro, eu não necessariamente, esse não necessariamente sou eu. O que foi feito foi uma lavagem cerebral e eu fiquei assim, entendeu? E, é isso, e esse é o conflito que eu tô agora, entendeu? O Michael saiu da Matrix, mano, tá bravo o negócio. Deus, eu lembro o chefe dele descobrir isso, pô. É. Depois de descobrir isso, que assim, caralho, eu não pertenço a isso aqui. O que, que você pensa em fazer? Ou pensa em iniciar, né? Até chegar a um determinado ponto. Ah, eu quero sair. A via mais rápida que eu vejo duas vias. A primeira é voltar para a área de projetos, que é uma pisada assim no freio, porque hoje eu tô no meio da loucura. E assim, até para as pessoas que estão ouvindo, a gente tá na engrenagem do sistema capitalista, que ele funciona assim, produção de excedente, meta. Então a gente tá nessa engrenagem, não tô no setor de serviço que tá fora, tô nessa engrenagem aí. E é foda, entendeu? Não é uma loucura danada. Mas eu queria voltar para a área de projetos, que eu acho que é o que eu consigo fazer mais rápido, que eu tenho experiência já também. Mas o que eu queria mesmo é trabalhar com cinema, ou edição, ou no estúdio, só que tá um pouco no set, só que essa tá um pouco mais difícil, né? Mas eu atuei já como assistente de direção um período, e aí eu levava essa coisa do mundo corporativo, da meta, de cumprir o horário, como assistente de direção, para organizar o set e ficar tudo ok para quando o diretor gritar ação. E eu acho que isso é o que eu queria mais hoje, sabe? Aproveitar essas coisas que eu aprendi dessa forma. Porque às vezes eu tô lá no trabalho e aí eu fico pensando, cara, podia estar em casa, porque eu tô fazendo outro curso também, né? Pô, podia estar em casa estudando sociologia, aprendendo sobre cinema, sabe? E isso tá acontecendo direto, sabe? Querendo estar estudando outras coisas, mas... Já que chega, mano. É. O Bruno da S não trabalha no mundo fabril ou no setor de serviços, mas trabalha na linha de produção. A produção do o produto final do Bruno são jovens formados, pronto para assumir essas vagas no mercado de trabalho. Como é que é, Bruno? Trabalhar com esse produto humano que de vez em quando eu acho, tendo a minha experiência e eu como referência, meio incômodo. Cara, então. É muito legal você perguntar isso, porque assim, o dilema que o Michael tá passando agora, sei lá, eu passei há 25 anos atrás, porque 25, 24, 23, porque é o seguinte, eu sou uma criança filhote de fim de ditadura, então ainda sou da época das escolas, quando o ensino médio era... O ensino médio tinha que ser técnico. Era positivista. Exatamente. Então você tinha que ter... você fazia os 3 anos do ensino médio e você saía do ensino médio um técnico de alguma coisa. Você, entre aspas, saía de lá profissional de alguma coisa. Então eu já contei aqui que eu sou técnico em contabilidade. Hoje, tomara que não, Deus me livre... Se eu deixar de ser professor de história, eu posso ir trabalhar num escritório de contabilidade. Só que, óbvio, pela obviedade do troço, eu parei de trabalhar com contabilidade em 1999. Alguns dos integrantes desse podcast, né, eram crianças quando eu parei de trabalhar com contabilidade. Eu teria que fazer alguns cursos de atualização e tal para voltar a trabalhar com contabilidade. Mas eu percebi, como o Michael está falando agora, eu percebi muito cedo que a contabilidade me frustraria. E aí eu falei assim, cara, o que, que eu mais gosto? Sabe, o que, que eu sempre gostei na minha vida? E eu sempre gostei de história, muito, muito. Eu já contei isso num episódio... sei lá, nesses 200 que a gente já fez, que eu só tirei uma vez, uma única vez na vida, eu tirei nota vermelha em história. Foi porque eu não tinha o livro pra fazer a prova. E porque eu tava desempregado e não tinha dinheiro pra comprar o livro. Então eu falei assim, beleza. Então quando eu me frustrei com a contabilidade, eu falei assim, pô, eu vou estudar história. E aí, em estudando história, eu tinha duas opções. Ou ser pesquisador de história, ou ser professor. Quando eu vi que eu podia ganhar tanto quanto um bolsista na época, em 2000, 2001, que eu podia, pá, corria pra lá, corria pra cá, dava aula em 3-4 escolas, e eu ganharia a mesma coisa que um bolsista ganharia trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, falei assim, bem, eu prefiro ser professor porque eu posso fazer o meu horário de trabalho. E isso foi muito bom pra mim. E foi aí que eu me tornei professor. Então, né, esse ano eu completo 21 anos como professor. E isso foi muito importante pro meu desenvolvimento. Porque antes de eu concluir meu curso de história, que eu concluí no final de 2002, desde o ano 2000, eu já dava aula de história. E até junho de 2002, eu ainda trabalhava durante o dia com contabilidade numa empresa, aquela empresa que produz, eu não vou falar o nome da empresa, mas aquela empresa que produz aquela pedra sanitária pro seu vasinho, eu trabalhei lá, eu fazia a contabilidade do quanto vendia, do quanto comprava, eu trabalhei nessa empresa. E aí, em junho de 2002, eu trabalhava durante o dia nessa empresa, à noite estava concluindo a minha faculdade e, nos horários vagos, que eu não tinha mais à noite e aos fins de semana, eu dava aula. Por conta disso, que eu falei assim, caralho, o ambiente corporativo não é pra mim. Gabriela Domingues, como é que foi sua história? Onde começou a trabalhar e como é que chegou até aqui? Eu comecei a trabalhar... Eu tive aquele momento em que você termina a faculdade e você não sabe o que você vai fazer com a sua vida. Se você vai trabalhar com a área que você se formou, porque eu me formei em design de interiores. E na época, para trabalhar como designer de interiores, o mercado ele era muito ruim para entrar. Ainda é, mas a coisa foi ficando cada vez mais e mais difícil, porque eu não conseguia entrar, ninguém da minha turma conseguia entrar no mercado, e aí eu acabei meio que deixando de lado, até hoje eu nunca trabalhei como designer de interiores. Eu trabalho atualmente na área de arquitetura, mexo com interiores, mas eu não trabalhei como designer de interiores. E o meu primeiro emprego foi numa empresa de tecnologia, que não tinha absolutamente nada a ver com a minha área, que eu faço arquitetura. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia que fazia o canal do programa de pontos do Banco Itaú. Eu fui contratada para cuidar do programa de pontos do Banco Itaú. Então, toda aquela coisa do sempre juntos e como funciona o site e tal, era tudo eu que fazia. Então, eu fiquei nessa empresa por 3 anos. Eu fui sair quase no início, pouco antes do início da pandemia, por conta do fim do programa, mas eu comecei ali, então eu não tive experiência como a maioria dos jovens de trabalhar em lojas, de trabalhar em lugares que não são de cara o mundo corporativo ou de cara um escritório. Eu caí de paraquedas no escritório. É, e eu tive experiência estou tendo, né, experiência das duas, dos dois mundos de trabalho, digamos assim, que eu divido em duas partes, os trabalhos mentais e os trabalhos físicos. Não necessariamente um independe do outro, ou um não existe fora do outro. Mas como o Bruno citou, acho que o Bruno citou, no momento tem o pedreiro, né? Pedreiro, carpinteiro, o cara que roça, o cara que sei lá, recolhe o lixo, o cara que... O pessoal dos trabalhos manuais, que é a galera que faz força física e tal. E eu trabalhei muito tempo em obra, construção de hidrelétrica, é um serviço pesado, onde você tem que meter a mão na massa, literalmente, porque é com concreto que eu trabalhei, e o bagulho é pesado, né? E tem um negócio muito bacana dessa parte do trabalho que não tem, que deveria ter, mas não tem no trabalho que eu faço hoje, que é mexer, que é praticamente social media e tal, que daí é o trabalho que eu separo com a mente, que você usa a mente praticamente, mas no trabalho braçal tinha o horário de ir embora, né? O horário de bater o cartão junto com os outros peão lá, que realmente aquele, aquela imagem de bater o cartão que você vê nos filmes, a família Dinossauro lá, o cara bate o cartão nos Simpsons, né? Olha, não, Flintstone. Olha que o Fred vai embora, ele bate o cartão. Você vai pra casa, você não vai trabalhar mais, porque o seu serviço ficou na obra, não tem como você trampar. Mas agora com o serviço, com outro trampo agora, você sai do trampo, mas o trampo não sai de você. A qualquer hora as pessoas podem ligar pra você. Aí não cansa fisicamente, mas cansa mentalmente. Na opinião de vocês, vocês pensam como eu? Vocês acham que é pior cansar mentalmente do que fisicamente? Então, Paulinho, vou lá. Eu vou dar um exemplo da minha profissão, né? O professor, entre aspas, via de regra, ele leva trabalho para casa, porque ele tem que preparar aula, corrigir prova, preparar prova e tal. E aí, isso aconteceu, cara, foi muito legal que isso aconteceu logo quando eu conheci a Renata. Eu conheci a Renata em 2007, e a gente, enquanto a gente estava namorando, então um dia a Renata, num fim de semana, a Renata tinha a casa dela, eu tinha a minha casa, e ela foi passar um fim de semana na minha casa. E aí quando ela chegou lá, pá, pá, ok, beijo, amorzinho, pá. E logo em seguida tava eu corrigindo prova, uma pilha. Em 2007 eu trabalhava em 5 escolas. E tá, tô eu corrigindo prova, e ela, pô, vamos ver um filme, bota o filme aí. Tô vendo o filme e corrigindo prova. E ela falou assim, pô, cara, ou você vê o filme ou você vê a prova. Ou você corrige prova. Assim, é verdade. E aí larguei as provas e fui ver o filme. E aí me deu esse estalo exatamente do que você falou. Falei, cara, um pedreiro que esteja construindo uma parede, ele não leva a parede pra construir em casa. Por que que eu trago o meu trabalho pra casa? Isso é uma enganação que as pessoas constroem, sabe? É um... Não sei, tem vários termos que eu posso usar nesse momento, mas é que é o seguinte, não é justo isso, no meu caso como professor. Ali, a partir de 2007, eu nunca mais trouxe provas para corrigir em casa. Eu faço as provas em casa porque aí eu faço no meu computador, porque aí eu edito, eu formato, mando só o PDF pra escola, a escola só tira a cópia, sabe? Eu edito a figura que eu vou botar exatamente pra cópia da escola não borrar a figura e o aluno poder entender, mas eu faço isso de casa. Mas corrigir, por exemplo, se eu passar uma prova hoje, dia 28 de março, que a gente tá gravando isso, eu passo a prova. Aí, semana que vem, sei lá, vai ser dia 5, 6, eu não vou chegar na aula semana que vem com a prova corrigida. Eu vou corrigir lá na aula. Porque, no caso, os professores precisam entender isso. Eles ganham pra estar dentro de sala de aula. Ah, mas, poxa, e você corrigindo a prova dentro de sala de aula, se os alunos ficarem se dependurando no teto? Aí, amigo, aí é talento. Aí é porra, velho. Se você não consegue controlar a sua turma, se você não consegue... Ou, se se ficar zoando a minha aula, vou tirar um ponto na hora que eu estiver corrigindo a prova, hein? Acabou. E eu nem sou o cara que faz esse tipo de coisa. De tanto que os meus alunos estão acostumados a isso, de eu corrigir a prova durante a aula... Então, assim, essas questões do mundo do trabalho enganam a gente. Enganam a ponto da gente nem conseguir perceber o quanto estamos sendo enganados. E eu posso te dizer com toda professores que estejam me ouvindo, nenhuma escola nunca me deu esporro por estar corrigindo as provas dentro de sala de aula. Se alguma escola estiver fazendo isso com você, você vai e fala assim, olha só, se o aluno aqui escreveu uma frase, um contexto na prova, etc., que eu não entendi, e aí eu dou um ponto a menos para ele, quando só porque eu não entendi a letra dele. O que que eu faço? Eu tenho certeza que um monte de coordenador pedagógico vai falar assim, Então assim, o mundo do trabalho engana a gente dizendo um monte de coisa e você vai seguindo, porque assim... porque você precisa do trabalho. Mas, e aí é que por isso que é a minha frase de abertura, eu amo ser professor. Tem gente, eu sempre disse essa frase, tem gente que fuma maconha, tem gente que cheira cocaína, eu dou aula, sabe? E alguns programas atrás o Paulinho falou assim, pô, o Bruno deve estar muito louco para dar aula. Muito louco, parceiro. Tudo que eu quero hoje é estar em frente a uma sala de aula, por conta dessa pandemia. Eu não posso. E tudo que eu faço para poder estar com eles aqui na minha tela de 37 polegadas, 40 cabeças com os videozinhos aqui falando com ele, eu faço. Mas a gente só não pode ser enganado. Pega uma frase que você acabou de falar, porque a gente precisa desse trabalho. Maicon tá falando da pressão que sofre lá. Gabriel tem umas histórias de pressão do trabalho. Eu já passei por algumas. Eu tenho certeza que o Bruno trabalhou em algumas escolas, já também deve ter passado. O quanto, Maicon, você pode falar primeiro, ou a Gabriela, o quanto precisamos desse trabalho? O quanto somos capazes de descer, de ouvir coisas, digamos assim, de se propor a situações para ficar em um trabalho? Posso começar, Maicon? Eu já tive umas situações bem desagradáveis quando em alguns dos meus empregos, nem tanto nesse primeiro, mas nos outros que eu tive. Não sei, eu pelo menos sempre tive a criação pelos meus pais de que você tem sim que engolir sapo quando você está trabalhando, não importa o que aconteça, e que você tem que engolir e ponto, porque quem tem que gostar de você é o seu chefe, que qualquer outra coisa que aconteça não importa, porque o importante é o seu chefe gostar de você, você engolir sapo e você ser pago no final do mês. A geração dos nossos pais aprendeu isso e reproduziu na gente, né? E eu já trabalhei sem ser... Agora eu tô no meu primeiro estágio da vida, mas eu trabalhei como PJ, eu tava trabalhando como PJ antes, eu trabalhei CLT, então assim, experimentei um pouco de todos esses mundos. E tem coisas que você passa no trabalho que não tem como você virar e ignorar e pensar, não, é só meu trabalho. Tem coisas que você passa que fica na cabeça e que te deixa pra baixo, que te deixa sem vontade de levantar e trabalhar no dia seguinte, porque você fica tipo, pô, e se acontecer de novo, eu vou fazer o quê? Tipo, eu vou conversar com a pessoa, eu vou rebater, eu vou ficar sem reação? Porque na hora, por mais que a gente fique especulando que, ah, não, eu vou... Porque se fizessem isso comigo, eu faria isso, assado, e aquilo outro. Na hora você fica meio sem reação, porque você fica tão tipo, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. E se minha avó fosse um carro, ela seria a Volkswagen, né? Não pode partir pra esse lance desse, entendeu? Não pode. Não, barra pesada, cara. Eu já passei por assédio moral, do tipo... porra, pedirem pra... diretor de colégio pedir pra eu cortar cabelo, pra eu esconder minhas tatuagens, sabe? Que eu tenho tatuagem grande no braço e tal. E, pô, só que, assim, no meu caso, como professor, na minha visão, isso não influencia em nada. E mesmo que influenciasse um aluno meu, legalmente, cara, a pessoa só pode fazer tatuagem depois dos 18 anos. Se um pai autorizar que ele faça antes, é um problema do pai e do filho. Se o cara diz assim, não, eu fiz uma tatuagem por causa do meu professor. Sabe? Não sei se o garoto seria capaz de fazer. As pessoas botam muita fé no Bruno, no Bruno da S, né? Porque com 21 anos de professor, ele não formou nem um Che Guevara, nem um Fidel Castro, nem doutrinou ninguém direito, e o pessoal fica achando que professor de história é tudo isso aí, né? Exato, Paulinho, exato. Por aí mesmo. Vou perguntar pro Marco como é que tá o coleguismo lá, como é que tá o chefe, ou a chefa, né? Como é que tá? Antes de responder aí essa questão, só voltar no ponto da mente e do corpo que você falou. Eu não sou especialista nesse tema, mas as duas formas me afetaram de maneira parecida, assim. Quando eu trabalhava mais com engenharia, não é fácil você lutar para que o que você planejou ali seja executado. E normalmente não é. Inclusive na engenharia tem a famosa frase de que A obra, ela não é concluída, ela é abandonada. Tem gente ouvindo aí, com certeza, com essa frase aí. A obra, ela é abandonada. E vão entender o porquê dessa frase. Então, dá muita dor de cabeça, sabe? E assim, é importante deixar claro, essa questão profissional tá me incomodando mais pós esse projeto que eu expliquei pra vocês, porque antes eu tava tranquilo com essas coisas assim. Entendi, é chato às vezes e tal, mas eu era o tipo, eu sou super motivado aqui. Mas cansa, frustra. E nesse projeto que eu expliquei era física e mentalmente, e era terrível, sabe? Falaram aí, o Bruno falou de levar a prova, eu me ligava 4 da manhã pra perguntar as coisas. Você tá em casa, você tá com a cabeça lá na empresa pra que tudo funcione, porque tem que bater a meta. Eu sei o tamanho da minha digital lá pra o quadrinho ficar verde, mas teve um custo muito alto, né? E assim, eu tava tão imbuído no esforço de trabalhar a mente para abaixar essa adrenalina que eu fazia Muay Thai, corria, já falei aqui nos episódios do Papo de Calçada, e meditava. Aí eu fui fazer uma maratona e tava tão com a cabeça tão cheia assim que, estudando sobre o Ayrton Senna, aí eu fui querer bater o meu recorde. E aí inflamou os dois joelhos. Aí você inflama os dois joelhos, você não pode mais fazer esporte de impacto. Cortou corrida e Muay Thai. Só ficou a meditação. Não adiantou bosta nenhuma. Porque é muita loucura, assim. É muita doideira, muita pressão. Então não adiantou bosta nenhuma. Apareceu uma condição de mudar aquela situação, eu aceitei. E aí entra no que eu vou falar agora, complementando o que a Gabriela falou e entrando na sua pergunta. Onde que eu ancoro tudo isso? Eu ancoro na minha experiência. Pode ser que alguém que vá ouvir pense diferente, mas eu ancoro na minha experiência. Eu não tive assim um grande tutor, foi tudo na prática mesmo. Apanhando. Então a gente chega a algumas coisas que a gente consegue cortar uns caminhos aí, mas sempre com bastante profissionalismo. Sobre gostar, o chefe gostar ou não agradar só o chefe, né? Que eu penso assim, a gente tem que ter noção do nosso papel ali dentro, né? De novo, a partir da minha perspectiva do que eu faço, né? Qual que é o meu papel ali dentro, até onde eu posso ir, até onde eu não ir, e desenvolver a minha função, o meu trabalho, que é disso que se trata. Então, eu sei que o meu discurso aqui, ele pode parecer com o discurso que eu condenei lá no episódio do empreendedor. Eu gostaria que as pessoas entendessem que não é esse, pô. A gente muda de opinião, porra. Não tem problema nisso também. Não, mas não é uma questão de mudar de opinião. É a questão que tem algumas coisas que as pessoas falam que faz sentido, que eu já vivi na prática e faz sentido. Agora, eu sou contra certas romantizações e simplificações. Não, e o que você possa estar falando agora pode falar para outras pessoas exatamente isso. Acabou. E a gente entra na questão do engolir sapo. E aí é uma questão que depende da perspectiva de cada um, mas tem hora que não tem o que fazer, né? Tem que engolir sapo. E aí é o que eu vou falar agora, é a questão de prática e experiência. Só que aí depende, né? Quando eu falava com as menores aprendizes lá que participavam do nosso dia a dia, e também com os menores aprendizes quando eu atuava no outro setor, a gente procura explicar isso para eles, mas eu nunca tive um tutor assim. Mas por experiência eu procuro passar que existem maneiras de se posicionar. Só que às vezes a gente vai ter que engolir um sapo, e aí eu volto para a importância de ter noção do nosso papel ali dentro. Porque quando você for se posicionar, aí você vai ter essa carta na manga. Não sei se eu fui claro, mas já testemunhei e já fiz também. E por isso que é importante a gente ter noção do qual que é o nosso espaço dentro da organização que a gente está trabalhando, entendeu? E o diálogo tem que ser sempre aberto. Participei aí de várias equipes e eu sei que aqui no, pelo menos onde eu trabalhei no Brasil, é uma questão um pouco difícil, que as pessoas se sentem atacadas. O que eu vi lá no México é outra realidade. Mas as equipes funcionam quando o diálogo é aberto, quando as cartas estão na mesa, quando as pessoas se manifestam incômodo com determinados comportamentos. E o que eu percebo, tanto em contatos paralelos, assim, falando agora mais das grandes empresas, é que na teoria elas sabem isso aí, elas já estão olhando para isso e já estão com programas que vão empurrar para essa direção. A prática é complicada, a questão do assédio, tem um coordenador que ele faz isso, né? E tá no código de ética da empresa que é errado. E assim, eu sou jovem ainda, mas já passei por muita coisa, então eu tenho tranquilidade para falar que se eu testemunhar isso, eu vou denunciar. Agora, tem gente que não viveu essas coisas, então é foda, é complicado. Então aí seria o caso de, uma vez aparecendo outras opções, sair. Só que quantas, em termos de porcentagem, isso atende quantas pessoas? Não é uma conversa fácil. Às vezes a pessoa não tem opção e ela tem que acabar aceitando. Aí, se conseguir procurar ajuda para lidar com isso, porque não é fácil, né? É, e eu tenho raiva um pouco desses discursos que tá hoje em dia aí, de ser algo voluntário, porque isso é muito abstrato, porque na realidade as suas opções, elas são limitadas e você tem que se submeter a isso. Não é fácil, né? Então, aí é aquilo que eu sempre falo. Eu falo para os meus alunos e digo agora para os ouvintes, que é o seguinte: eu acho que eu aprendi o seguinte. Conversei hoje com a minha mulher por horas sobre isso. Que quanto mais você estuda, menos você trabalha e mais você ganha. Porque tanto eu quanto a minha mulher, eu sou professor e ela é psicóloga. Então, eu hoje posso escolher o dia e o horário que eu vou trabalhar. Aí você vai falar assim, pô, mas como você consegue fazer isso? Observar a sua circunstância, por assim dizer. O que você quer fazer da vida? Se a sua perspectiva de futuro é viajar os 5 continentes, beleza, você vai precisar de um pouquinho de dinheiro. Mas se a sua perspectiva de futuro é viver uma vida confortável, eu acho que dá para você trabalhar sem ser necessariamente explorado. Agora, é óbvio, amigo ouvinte, amiga ouvinte, só com um diploma do ensino médio debaixo do braço, não dá para você conseguir isso. Você tá ouvindo o Michael, que tem diploma do ensino superior. Você tá ouvindo a Gabriela, que tem diploma do ensino superior. Você tá ouvindo o Paulinho, que tá a caminho do seu diploma do ensino superior, que todo mundo tem que se arriscar e se fuder um bocadinho até chegar a um determinado ponto. Chega um determinado ponto da sua trajetória profissional, eu penso dessa forma. Não quero que ninguém... Ah, o Bruno lá do Papo de Calçada falou isso e eu vou fazer e isso é verdade. Óbvio que não, tá certo? Se você foder essas pessoas, cara, não, você tá errado, não é dessa forma. Eu só tô dizendo que assim, cara, esforça, trabalha, se especializa um pouco mais, vê um mercado, um tipo, porque a gente nem falou isso lá no início do programa, que é uma coisa que a gente tinha que definir: emprego, trabalho e profissão. Uma coisa é ter um emprego. Eu estou empregado, todos nós aqui, os quatro, estão empregados. Isso é uma coisa. Uma coisa é ter um trabalho. Trabalho pode ser um monte de outras coisas. E uma profissão, um monte de gente não tem. Lembra daquele cunhado que mexe com elétrica? Aquele sujeito que mexe com não sei quem, não sei o que lá? Exatamente. Esse cara não tem uma profissão. Não é porque ele mexe com isso há muito tempo que necessariamente ele tem uma profissão. Porque quando chegar lá na frente, que ele precisar, por exemplo, vamos supor que ele mexe com mecânica, se ele quiser trabalhar dentro de uma oficina Ford, dentro de uma montadora, alguma coisa grande, não é necessariamente isso que vai acontecer só porque ele mexe. Ele vai precisar de uma certificação. E aí esse é um outro problema que a gente pode discutir em algum outro momento desse podcast, num outro episódio, que é a certificação. O tempo todo a gente está trabalhando por certificação e validação daquilo que a gente sabe ou daquilo que a gente não sabe. Isso é que é foda. Mas, sabe, a gente tá aqui pra falar de histórias de trabalho. É louco pontuar duas paradas sobre precisar ou não, né, sobre a necessidade de cada um. E sobre o que o Bruno falou lá no comecinho, que é a parada de se você trabalha com o que gosta, você não está trabalhando, né? Se você faz o que gosta, não está trabalhando. Tá. Sobre a necessidade. Eu isso como é uma lenda foda também. Sim. Como um homem sem um passarinho para dar água, como se diz, tem duas vantagens, né? Duas vantagens. Eu fico no trabalho até a hora que eu acho que tá bom, né? Apesar de me pagarem só por 6 horas, de vez em quando eu fico 8, 10 horas trabalhando e não me vejo, vamos dizer assim, sendo explorado, sim ou não, né? Porque eu tô fazendo um trabalho que eu gosto de fazer, né? É algo que eu estou trabalhando no que eu gosto, estou trabalhando na minha área, antes de completar a formação da faculdade, né? Então tem esse ponto. Alguém de fora pode olhar e falar que você está sendo explorado. Estão te usando, pedindo aquilo que você é pago para fazer, né? Eu não vejo dessa forma muitas vezes porque eu estou fazendo o que eu quero. Eu estou me divertindo fazendo aquilo. Legal. A gente estava falando disso, mas por que eu posso fazer isso? Porque eu não tenho responsabilidades fora daquele trampo, né? A não ser agora que eu tenho aula à noite, então. Eu tenho que ir na aula, obrigatoriamente. Então até aquele horário eu tenho que estar livre, ou para fazer trabalho da faculdade, ou ir na aula. E eu não tenho que dar explicação para ninguém sobre o que eu estou fazendo, né, nesses horários. E o outro ponto dessa parada é: se eles começarem a exigirem a mais do que eu quero dar, eu posso falar, não quero mais. Porque, de novo, eu não tenho ninguém para dar satisfação do que se eu tenho dinheiro ou não, se eu posso pagar as contas ou não, né? Porque não tem essa necessidade. Eu posso trabalhar em qualquer outra coisa, em qualquer outro momento, porque eu não tenho uma família que precisa comer no outro dia. Eu acho que esses são pontos importantes, né, dessa lenda do se você está trabalhando o que você gosta, você não está trabalhando. Além disso, porque todo mundo sabe que se você trabalha muito tempo com uma coisa, vira rotina e não é mais assim, algo divertido também. Vocês conseguiram entender meu ponto ou falei muita besteira? Eu consegui entender. E tipo, é que tem outras coisas. O negócio, ele tem muitos nós, entendeu? Por exemplo, você tem um certo padrão de vida. E aí o quanto vai influenciar uma pessoa conseguir um determinado padrão de vida? O quanto vai influenciar na decisão dela abrir mão uma vez que ela está insatisfeita, né? 8 horas, que é a média de trampo, né? Depende do cara, ele trabalha muito mais. Ou compensa você viver 10 horas fazendo uma coisa que você não quer fazer? Que é insuportável, que 10 horas viram sim, né? Sabe, quanto mais você não... É tipo uma gota d'água na sua testa, né? É 2, 3 gotas d'água, tá de boa, mas 10 horas sofrendo aquilo é chato pra caralho. O quanto você tá disposto a passar por isso... pra manter o teu padrão de vida. Mas o quanto também manter esse padrão é necessário, não só pra você, mas pra outras pessoas que dependem de você, né? Não sei. Sendo machista, olhando por esse lado do patriarcado e tal, claro. Mas na verdade, muitas coisas funcionam assim. Não adianta a gente querer ser ideal, porque as coisas são assim. Isso, exatamente. Tipo, eu consegui fazer isso em 2017. Teve a carne fraca, tranquei tudo, mudei de apartamento. Hoje eu não consigo, entendeu? Então, conforme você vai ascendendo, a coisa vai ficando mais complexa, as suas decisões também. Sobre o fato de ser explorado ou não, as relações de trabalho sempre são desequilibradas. A forma da pessoa saber... Porque assim, citando o próprio Emily Durkheim, o contexto que ele falava era outro, muita coisa a gente acaba assimilando. A gente assimila aquela realidade e a gente só vai sentir a força dela se a gente for no sentido contrário. Alguém quer falar de histórias ruins de ambientes de trabalho? Porque assim, eu vou compartilhar um negócio aqui que eu já falei lá no nosso grupo do WhatsApp o grupo nosso aqui, dos integrantes do podcast. Que assim, o Michael de vez em quando printa pra gente umas paradas lá do trabalho dele. Cara, puta que me pariu, cara. Se eu trabalhasse no lugar onde o Michael trabalha, eu estaria distribuindo porrada cada vez que eu visse as mensagens que ele compartilha, brother. É porque assim, o mundo onde eu trabalho ele é uma correnteza, né? Ele sempre vai, é a força da natureza que leva pra frente, porque tem que produzir. Então, e antigamente você tinha mais contraponto ali, porque os sindicatos eles eram mais fortes. Hoje existe sindicato, só que eles estão muito enfraquecidos, né? Então, e fora assim, o mais importante que eu não citei aqui, e aí é um trabalho em conjunto, até que ponto literalmente em conjunto, eu não vou saber dizer, mas dos cursos de administração, da galera do coach e também da literatura estrangeira e brasileira, a partir de Vicente Falcone, etc., e outros que a gente poderia citar, de mudar a realidade, a estrutura das empresas, na questão de acolher as pessoas. Desde mudar o nome de palavras, né? Eu usava muito essa palavra colaborador. Hoje eu rejeito com todas as minhas forças essa palavra. Eu realmente, é uma coisa que eu fazia e eu não gostava. Mas igual eu tava conversando com o Guilherme, né? É feito para ser assim. A gente aceitar e acabar não percebendo. Mas enfim. E mudar a estrutura também. De virar uma estrutura inclusiva. Inclusiva em que sentido? Você trazer o funcionário para participar de determinadas ideias, para ele dar determinadas sugestões de melhorias, e dentro das condições da empresa se acabar executando essas melhorias e premiações e etc, né? E isso é muito forte hoje e vai ficar assim ainda mais, porque claro, as pessoas que fazem acontecer ali, se você tem muito absenteísmo, você acaba perdendo competitividade. Isso já foi percebido. E aí as pessoas se sentem acolhidas e com pertencimento. E esse é o pulo do gato, você se sentir pertencente a algum lugar. Só que nesse processo todo, você matou com um tiro no coração o contraponto, né? Porque as pessoas se acostumam a essa realidade, não tem mais a reflexão do que é a realidade em si. Eu pertenço ali e é isso aí. Tipo, é o meu lugar, eles me ouvem, etc. E aí vira um negócio uníssono. Assim. Exatamente. E aí, tipo, parece que as pessoas pensam sempre a mesma coisa em determinados assuntos. Não por coincidência, uma maior valorização do individualismo em relação ao coletivo. Que já é o que é contraditório, porque a própria empresa ela tem a estrutura que ela só funciona por conta do coletivo. Diversos setores reunidos em vários momentos para que a empresa continue a produzir. Essa lógica era reproduzida na sociedade com uma associação de bairros, por exemplo, que hoje está completamente enfraquecida. Mas as pessoas vão pensar essas coisas? Não vão. Então elas acabam condenando assim, e falando vários absurdos aí que o Bruno está levantando. Por exemplo, de que quem questiona certas relações de trabalho não gosta de trabalhar, o que não faz o menor sentido, é justamente o contrário, justamente porque não é que a pessoa não gosta de trabalhar, é que ela eventualmente está enxergando aquela questão de uma outra perspectiva. Não, e não só enxergando a pessoa, mas enxergando o que ele está fazendo, sabe qual é? Que é, assim, eu vou citar um exemplo muito besta, que na minha opinião é besta, tá? Eu tive até uns 20 e poucos anos de idade, uns 3 ou 4 cursos de informática, né? vamos dizer assim, do beginner, né, do noob, do simples até o avançado. Então, assim, eu sei mexer com Excel. Eu posso dizer que, de algumas coisas assim, eu sei mexer com Excel, que é um negócio simples à medida que você vai praticando. E eu me lembro de a última empresa em que eu trabalhei, aquela da pedrinha sanitária que está no seu vaso nesse momento, eu cuidava das vendas, de controlar as vendas nacionais e tal. Então, tinha um relatório, eu pegava. Aí, olha só que é manual isso. Você pega o relatório impresso, ainda numa impressora matricial. Não sei se ainda empresas trabalham com impressoras matriciais, que é aquela impressora que vai tim, tim. Guilherme, se você tiver esse barulho de impressora matricial, coloca aí no fundo. Aí imprimia isso, os dados que o sistema fornecia, e colocava eles todos numa planilha do Excel, e que no final, né, eu ia alimentando uma planilha, vamos supor, a planilha do Rio de Janeiro, a planilha de São Paulo, a planilha de Minas Gerais, a planilha do Espírito Santo, fazia uma planilha do Sudeste, que compunha no final a planilha do Brasil, né? E aí isso eu fazia com todos os estados. E também tinha uma planilha para cada cidade, mas isso é outra história. E aí, cara, chegou quando eu fui demitido, chegou num tempo, e sei lá, que essa empresa tinha participação no lucro, então eu fui demitido em 2002, então em 2003 eu tive que ir lá pegar os meus 6 meses de participação no lucro dessa empresa de 2002. E aí, quando eu cheguei lá, um ano depois, as pessoas vieram falar comigo: Bruno, por favor, me ensina como é que mexe nessa planilha de Excel. Então, você começa a entender ali que, porra, cara, tem muita gente que tá trabalhando em diversos cargos que, assim, vou falar com todas as letras, mentem no currículo, não sabem mexer em Excel, não tem esse conhecimento de Excel, e aí fazem um trabalho de merda. E aí isso também corrobora para a empresa realizar um trabalho de merda, inclusive até seus funcionários, porque eu não estou defendendo o capital aqui de maneira nenhuma, entendeu? Mas, cara, é uma relação recíproca. Se você está num relacionamento amoroso, em que você dá carinho, você dá atenção, etc, etc, você não sente a recíproca do outro lado, é óbvio que em algum momento essa porra vai falhar. Então, seguindo essa fórmula, sabe, é óbvio que essa empresa fala assim: porra, se esse cara disse que podia me entregar tal coisa e ele não me entrega, é óbvio que eu também não vou entregar pra ele aquilo que eu disse que eu ia entregar pra ele. Em sendo assim, todas as relações de trabalho, elas estão fadadas ao fracasso, porque ambas as partes mentem umas pras outras. Mas esse é muito divertido, mano. Isso é muito divertido. O cara fala: por quê? Ah, a empresa só quer foder o funcionário. A empresa só quer explorar o peão. Claro! Ela ganha dinheiro te explorando. É assim que a empresa ganha dinheiro. Você dá o teu serviço pra ela, ela vende o produto e ela ganha dinheiro. E o peão, que não é bobo nem nada, ele também fode a empresa. Ele vai ficar meia hora no banheiro. Ele mete atestado falso, né? Que ele pegou lá, que ele não foi consultar. Ele vai tomar cafezinho. Então, é assim. Concordo com você em gênero, número e grau. Concordo. Eu queria ter esse desprendimento, só que eu não consigo. É por isso que eu sou. Qual desprendimento? Também, de enganar a empresa? Não, pois é que trabalhar com metas, você tem que entregar um produto. Isso que é o mais. Então, aqui é um jeito que eu gosto que a empresa trabalhe comigo, que é: não importa como você vai fazer, que hora você vai fazer e tal. Tal dia e tal hora você entrega isso, tá ligado? Aí foda-se, eles não ligam o que você tá fazendo no meio tempo pra entregar isso. É melhor isso ou é melhor trabalhar seguidinho, com alguém vigiando você trabalhando ali. Não sei como e é aí, que... Então, essa então beleza. Essa sua perspectiva tá ok. Eu concordo com ela. Do mesmo lado, por exemplo, eu sou funcionário público. E aí, em sendo funcionário público, a maioria das pessoas tem a ideia, e não sem razão, de que o funcionário público não trabalha. Sim, eu tinha essa ideia até começar a trabalhar no, na prefeitura. Entende? Que dizera que o mundo não fosse assim, entende? Que a gente só entendesse as coisas se a gente, a partir do momento que a gente sente essas coisas na pele. Não é legal isso. Agora, é fato é que tem gente que... Um fato é, eu consigo comprovar isso, eu tenho uma série de exemplos, que tem gente que chega no serviço público e a aula que dá na escola pública não dá na escola particular e vice-versa. E eu não tô falando de questão de equipamento. Ah, porque na escola particular tem lousa digital, ar-condicionado, não sei o que, não sei o que lá. Tem muitas, algumas, por exemplo, todas as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro tem que ter ar-condicionado, tá certo? Então, isso é um primeiro passo. É bem necessário. E aí, algumas escolas públicas dispõem de aparato tecnológico para você dar uma boa aula. Acontece que o conteúdo, cara, o conteúdo que eu já vi, porque eu já vi, eu não tô querendo denunciar ninguém aqui, é porque é um fato. Tem gente que faz uma coisa no serviço público, tem gente que faz isso na escola particular. Então, se o cara entrega mais na escola particular, eu só posso concluir que isso se deve porque na escola particular, no privado, vamos dizer assim, o cara cobra. Então, por que não se cobra no serviço público? Entendeu? E aí agora, nego, tá... E olha que eu sou um puta... Como é que eu vou falar aqui? Contendor do... Não. Eu sou um puta... uma pessoa contrária ao governo que tá aí. Mas quando o Paulo Guedes fala que... O próprio Lula, entendeu? O Lula falou isso há algum tempo, muito tempo atrás. Não, porque as pessoas têm que entender que o deputado, de 4 em 4 anos, ele tem que conseguir o voto. O sujeito chega no serviço público, não faz mais nada. Ele chegou, passou na prova e tal. Eu não concordo com nenhuma das afirmações, mas elas não deixam de ser verdade. Entendeu? E esse é um problema do mundo do trabalho. É, as pessoas se entregam mais. Eu vejo isso porque sou funcionário público e porque fui, não sou mais, fui funcionário de empresas particulares, de escolas, né, particulares. O cara não entrega a mesma coisa no serviço público. No serviço privado, ele vai e entrega. Só, única e exclusivamente por conta da cobrança. Ponto. Isso que me deixa puto. Ah, eu queria aproveitar e... Bom, falar aí de coisas horríveis que a gente ouve, né? Eu tenho a listinha aqui. Recentemente eu ouvi que... Das pessoas que contratam lá para o setor de produção... Parênteses. Eu gostaria de... principalmente o pessoal que trabalha na produção... Eles estão sempre com a leveza, sempre rindo... Para a produção, tão tranquilos, né? A posição que eu ocupo é de intermediária ali, né? Então eu não consigo ter essa leveza. Eu queria ter, mas isso já me atormenta há muito tempo, Paulo. Por isso que eu falei assim. Mas faz parte, né? Cada um é cada um. Por exemplo, eu ouvi eles falando que mulher fica doente, mulher fica grávida, mulher falta o trabalho, e eles querem ocupar determinadas vagas ali só com homem. É uma coisa de voo. Aí eu dei. E levaram uma chinchada do RH justamente por esse tipo de pensamento. Em relação ao que eu tava falando antes de ideias e a realidade, por exemplo, a questão da CIPA, como ali a empresa é uma gigante, é uma gigante ali, é a maior ou a segunda maior no ramo que ela está. Mas a unidade ali nova, ela é pequena, então tem pessoas ali que acabam controlando muita coisa, etc. E a CIPA, né, que seria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que você faz reunião, você levanta as condições inseguras da fábrica, levanta as ações dentro da legislação, etc. Para deixar o ambiente mais seguro, na empresa pequena, eles não queriam divulgar assim corretamente para os funcionários, só você tem ideia de como o negócio é terrível, assim. A gente tá falando de uma multinacional que tá seguindo aquela estrutura da literatura do começo dos anos 2000 que eu falei. E a questão do sindicato é muito clássica também, porque o sindicato foi lá fazer a apresentação, né, o que que era, o que que o pessoal podia contar com o sindicato. O sindicato não é perfeito. Eu já falei em podcast que a minha posição seria muito mais favorável aos trabalhadores empoderados, vamos dizer assim. Mas o sindicato, ele é necessário, porque ele é o equilíbrio. Ainda mais nos tempos de hoje, que é um negócio inacreditável. E aí a explicação da pessoa para a equipe do sindicato foi um pouco estranha, que ela falou, primeiro que o do nosso setor, né? Porque o do setor da produção nem explicou pro pessoal. Não sei como é que os caras saberam. Olha o nível do absurdo, de alienação, né? E a responsável da nossa equipe, ela se mostrou contra o sindicato pelo envolvimento do sindicato com o partido político. Ora, eu não vou falar o nome da empresa que eu trabalho, mas se esse fosse um problema, todas as pessoas ali deveriam pedir demissão, porque essa empresa ficou muito famosa aí recentemente, justamente por envolvimento do partido político. Não faz? Então o problema dele não é esse. Mas eu expliquei ali a função do sindicato como um instrumento de equilíbrio que está fora da estrutura da empresa. Então, se alguém está se sentindo lesado em algum direito, procura o supervisor, e o supervisor levanta esse assunto e a empresa fala: a gente vai te mandar embora se você abrir a boca para falar de novo disso, o supervisor vai lutar pelo funcionário? Sim ou não? O sindicato está fora dessa estrutura, não sofre essa pressão. E aí, para minha surpresa, até teve uma pessoa que foi lá e participou da reunião, etc. Isso que eu tô levantando. As pessoas, porque não tem mais contraponto, mudou a estrutura interna da empresa para coisas importantes, as pessoas precisam se sentir pertencentes. Só que como mataram o contraponto, então às vezes as pessoas acabam defendendo certas coisas. Que a gente pega aí os dados do Ministério da Economia, não é de nenhum site comunista, e a gente vê que o salário está caindo, esse tipo de coisa, entendeu? Justa. E aí qual é a correlação, causalidade disso? Justamente o que as pessoas estão defendendo. É isso que eu estava falando anteriormente, essa diferença do discurso para a prática. E de relacionamento abusivo, isso eu posso dizer que eu passei, infelizmente, porque eu, com muita tranquilidade, digo que deixei a minha alma no projeto. Só que todos os pontos que a gente levantava, tinha muita dificuldade, muita resistência. E quando... já passei por outra situação parecida. Quando o relacionamento acaba, a empresa não está preocupada se você chegou em casa cansado e quase sofreu um acidente caseiro, que é igual que eu passei. Que eu quase... tive um acidente com gás, porque eu cheguei morto em casa, cansado pra caramba, esqueci, deitei e capotei. Só não teve consequências piores, porque a luz da cozinha estava acesa e todas as janelas estavam abertas. A empresa não quer saber disso aí, não quer saber se você é o colaborador, se você veste a camisa, se tem a atitude de dono, que estão todas essas coisas que são colocadas na cabeça das pessoas. E o quanto você se dedicou. Você é um número em Excel, ao fim, ao cabo. E se você precisar sair para economizar dinheiro, você vai sair. É assim que funciona. Não importa em que ideologia você se enxergue, seja a sua ou da própria empresa, né? Porque tipo, a gente viajou, da mesma forma que o pessoal do indústria americana viajou lá para a China, a gente viajou para o México e a gente viu os programas funcionam. E quando a gente traz pro Brasil, o grande erro do projeto foi... A gente se chocou com a cultura antiga, né? E aí não teve suporte, mas a gente deu muito para que a coisa lá desse certo. E a gente não teve feedback. Então acabou no que eu disse agora. Muitas pessoas doentes, pessoas estressadas. Era muito comum você ver pessoas chorando. E como eu sofri. Eu poderia ter sofrido mais se eu não tivesse esse background que eu expliquei no começo do programa, que eu aprendi na porrada mesmo. Mas eu sofri pra caramba. Imagina se eu não tivesse isso. E no fim, tipo, ninguém lembra de ti, porque é assim que funciona, é a correnteza que vai pra frente, você sai, as tuas tarefas são distribuídas e é isso aí. É, foda-se. Então, a vida vai seguir, eu coloco outra pessoa lá, leva uns 3 meses pra aprender, entendeu? Então, hoje um pouco mais velho, eu não gosto de dar conselho, nada a ver, mas é, eu sou profissional... Mas tem um limite aí, sabe? Porque senão vira relacionamento abusivo. Hoje eu não trago mais serviço para casa, não olho mais, eu só olho o WhatsApp da empresa quando eu chego no trabalho. E foi um negócio que eu aprendi, obviamente, né? Coerente com a minha história, na prática, da pior forma possível. Então se, tem que ter um cuidado aí, tem que ver como é que, se a empresa te dá suporte, porque se você avança muito quando você precisa, né, você pode não ter esse retorno, entendeu? Então é complicado. Colocou bem, Maico Oliveira. Acho que a gente tá com 1 hora e pouco aqui, acho que já dá um cast. Mas assunto a gente fica para um próximo episódio, porque é sempre bom falar de trabalho. Até porque nunca vamos parar de trabalhar, né? Essa é a ideia. Até porque a aposentadoria a nossa geração não vai conhecer, né? Verdade, Paulo. Então, já tinha que estar mudando esse contexto de trabalho já, né? O pessoal que quer carreira aí e se aposentar com 65 anos não vai rolar. Desculpa, então você trate de... Deixa eu falar uma coisa aqui. A minha brilhante esposa, porque Renata da S é uma pessoa brilhante e inteligentíssima. Ela, um dia, saída de uma sessão de terapia com um paciente dela, ela chegou com uma conclusão, a gente jantando, ela falou um negócio que eu achei fantástico, né? A gente tá falando de trabalho. Então, assim, no momento em que a gente grava esse podcast, a gente já passou de 1 ano de pandemia. Cara, 1 ano de pandemia já se passou. Então, assim, as regras... permanecem as mesmas. Use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento social, etc, etc. Essas regras não mudaram. O seu trabalho, se você ainda está empregado, ele provavelmente não mudou. E aí, cara, vamos supor que você trabalhe de casa, né? Trabalhe na sua casa e para a mesma empresa. Você aprendeu alguma coisa de novo ou tudo ainda está do mesmo jeito? Primeira pergunta. Eu não vou dar nenhuma resposta. Eu vou dar uma conclusão. Você, depois desse 1 ano, seu trabalho mudou, ele continua do mesmo jeito. Ponto. Segundo ponto. Se você, no começo da pandemia, trabalhava de um jeito e agora você está trabalhando de outro jeito, qual é a sua conclusão? Certo? Terceiro e último ponto. Se nada mudou nas alternativas anteriores, você já considerou pensar que é você que não está mudando? Porque a gente fica aqui tentando dizer assim, porque a empresa é ruim, porque o capitalismo é ruim. Ok, mas a gente sabe. Eu não vou ser aqui hipócrita de não dizer que tem gente que não foi feita para o mundo do trabalho. E essas pessoas vão morrer. Eu sempre digo isso, por exemplo, em relação à caixa de banco, né? Caixa de banco é uma profissão que está fadada a acabar. Quanto mais as pessoas estiverem atualizadas com aplicativo de banco, não vai ser mais necessário ter caixa de banco na agência física. Então, se depois de 1 ano de pandemia nada na sua vida mudou, o que que tá errado? A vida ou você? Então, fica a reflexão. E da mesma forma que a gente falou lá no episódio do empreendedor, acho que é importante fazer a ressalva aqui, né? Como é que dá para falar isso? Às vezes as pessoas vão ouvir, vocês odeiam as empresas. Tipo, cara, não é isso. São duas coisas. Primeiro, é o contraponto, tipo, não vem do vácuo isso. A gente estudou para falar certas coisas. E é a nossa vivência também. Então, tipo, a empresa que eu trabalho tem coisas boas para falar dela, óbvio. Eu sou grato por muita coisa que eu passei. Mas eu não sou ingênuo também, entendeu? Então, é igual eu falei, quando a gente começa a caminhar no caminho no sentido inverso, a gente sente o peso da coerção, igual o Durkheim falava. E dado o mundo que nós estamos, o que eu percebo, assim, de uns discursos que é muito bonito no modelo teórico, até eu já repeti há tempos atrás, é bom fazer um programa que seja de contraponto mesmo, até por questão de posicionamento, e deixar bem claro que não existe resposta fácil para um problema que é muito complexo, né? Que é o mundo do trabalho, que ele sempre vai ter, ele vai continuar existindo, a sociedade já está aí, não é uma sociedade perfeita, e algumas medidas elas têm efeitos positivos e outros negativos. Mas o que a gente percebe nos últimos anos de reforma trabalhista, de reforma de previdência, é que está indo só em uma direção. E é a direção que, na minha perspectiva, por exemplo, não me ajuda, mas me prejudica do que me ajuda. Então, é por isso que o posicionamento foi feito dessa forma, entendeu? Porque, assim, eu não posso fechar os olhos pro desemprego aumentando, para os empregos que foram surgindo serem de salário mais baixo, pelo aumento de um trabalho de menor qualificação. E esses temas podem não parecer para você que está ouvindo, mas eles estão entrelaçados com essa questão do trabalho do início ao fim. Entendeu? Então, acho que, se você ficou um pouco incomodado, estamos abertos aí lá no grupo do Telegram a continuar a conversa, igual a gente falou na questão do empreendedor. Aliás, eu chego à conclusão, vou lançar outra provocação aqui, já que quase 12 horas bebendo. Os nossos ouvintes são Zé Ruelas. Eles nunca discordam da gente, das duas uma. Ou a gente é muito bom de convencimento, ou os nossos ouvintes, porra, eles não são capazes de enfrentar uma discussão. Puta merda. Mas tem a terceira via, Bruno, que eles não nos escutam. Então. Aí é pior, Paulo. Pessoal, vamos pro momento cultural? São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Vamos lá. Assim, eu acho que eu já citei essa série em algum momento, mas eu posso repetir, né? Porque no ano passado, no início da pandemia, eu descobri uma série de televisão que estava passando na época na Globoplay e que, assim, eu curtia cada episódio, porque as séries de televisão, eu já disse aqui, elas têm começo, meio e fim, com lá no fundo uma grande história que vai se desenrolando até o final. E isso é legal. Na época, né, a gente já tava começando, já tava no meio do outono, na época que eu comecei a ver, e o outono é a melhor época que eu tenho, o outono e inverno é a melhor época que eu tenho para fazer meus crochês. Então, eu produzi muita coisa nessa época. Então, eu produzi muito vendo as sete temporadas de Chicago Fire, que não tem nada de novo, meus amigos. Tipo, se você não gosta de Grey's Anatomy, vê Chicago Fire, que é uma série sobre bombeiros, sabe? Os desafios de bombeiros e as suas vidas pessoais. Você vai arrumar alguns personagens favoritos, outros nem tanto. Alguns que você não gosta vão sair da série. E na sétima temporada, eu tenho certeza, se você não ficar triste com a saída de um personagem que sai no final da sétima temporada de Chicago Fire, cara, você não é um bom amigo com as pessoas, não. Tá certo? Então, a minha indicação é Chicago Fire. Porque tem. Já tá na. Eles pararam a nona temporada, né? Eu já assisti a oitava temporada toda. E aí, na nona temporada, eles só conseguiram produzir 5 episódios. Só vi 5 episódios até agora. Mas é. Dá bastante pano pra manga pra você ver bastante coisa aí até um bom tempo. Então, Chicago Fire, né? Heróis contra o Fogo. É bem legal essa série. Eu gostaria de gravar uma parte 2 desse episódio que a gente fez antes de fazer a minha indicação, porque eu acho que faltaram algumas histórias aí. A gente gravou aqui com muita vontade e agora eu tô lembrando de outras histórias que caberiam no episódio, né? Só pra citar, eu queria citar uma coisa, porque às vezes as pessoas pensam muita merda, sabe? Tipo, a gente trabalha pra caramba, não é porque a gente reclama que a gente não gosta de trabalhar. Tem que falar isso porque tem muita gente que pensa, vocês estão... Quando a gente fala que tem outras coisas acontecendo que estão entrelaçadas, é que a renda do país está indo pro buraco. E não pense você que está ouvindo aí, que acha que não vai ser atingido por isso, que você vai, entendeu? Essa que é a merda. Porque vai chegar em todo mundo e o teu dinheiro está cada vez valendo menos. Você acha que esses assuntos não estão entrelaçados. Quando chegar até você, volte nesse episódio. Outra coisa que eu queria falar é que o meu supervisor também, ele falou, eu estava conversando com outro supervisor, e aí eles estavam conversando sobre funcionários e tal, e aí ele falou, eu nunca me esqueço um ensinamento que o meu ex-chefe teve. E eu pensando ali no computador, opa, ouvi uma frase importante, né, que eles estavam conversando como melhorar os funcionários e tal. E aí ele falou, ele falou assim em uma determinada situação: se é pra chorar a mãe, que chora a mãe do outro. Eu falei, putz, que merda. Eu tava esperançoso mesmo. Eu tava esperançoso. Mas o engraçado é que essas pessoas, quando são demitidas, é aí que tu vê que elas caem do cavalo, né? Porque elas realmente acham, por elas voarem próximos do sol, que elas não são um número de Excel, né? Eu aprendi isso na prática também. É um pouco difícil estourar essa bolha aí. Eu já cheguei perto do sol. Mas não é perto não, Michael. A pessoa acha que é perto. É, ficam babando muito o nosso ovo. Eu lembro que falavam muito, me elogiavam muito. As metas tuas, não sei o quê. E tem que ter muita cabeça, assim. Porque a gente é só um número. Mas dito tudo isso, minha indicação não podia ser outra, né? Indústria americana. Porque, entre outras coisas, você pode não gostar do trabalho sindicalizado, mas o próprio documentário ele diz, né, que os sindicatos sendo afastados, a média salarial caiu. Por que será, né? E aqui também está acontecendo a mesma coisa. Mas o indústria americana eu queria indicar não por causa disso, mas por conta dessas relações que a gente conversou aqui. Às vezes as pessoas elas começam a perceber, poxa, eu acho que isso está errado, vamos juntar a galera aqui e levantar a voz contra a empresa. E aí a gente vê a relação desequilibrada, né? A empresa ela perseguindo os funcionários, batendo nos mais jovens ali na questão da necessidade do emprego que eles têm, e aí não para todo mundo. Porque os trabalhadores podem não ter essa noção, mas quem tá por trás ali sabe que se parar todo mundo, igual eu falei uma vez em um curso de manutenção autônoma, né, se todo mundo que tá nessa sala ficar em casa, os vendedores que passam por vocês não dão bom dia, eles não vão ter o que fazer. E aí eles acabam quebrando a unidade, pessoas foram mandadas embora, E foi bem difícil para aquele pessoal, né, conseguir bater as metas. E em um dado momento eles conseguiram. Isso mostra no final do documentário que eles conseguiram. Óbvio que eles vão conseguir. Que é igual eu falei, não adianta. Esse mundo, ele é uma correnteza imparável. Não tem como separar. A coisa vai acontecer, não adianta. É igual aconteceu com as minhas, com a experiência que eu comentei aqui. Tipo, o nosso gráfico lá, ele ficou verde. Agora, teve um custo, né? O custo era, tipo, eu tô gravando um podcast aqui, daqui a meia hora eu esqueci que eu gravei um podcast, que eu tava com staff. Então, é um documentário muito interessante, porque esse tipo de relação, ele tá assim na indústria, mas fora dela, ela tá, como diz o Bauman, líquida, né? Tipo, a pessoa pega uma bicicleta que não é dela, trabalha com um aplicativo que não é o que emprega, vai entregar para um cliente que não é o que tá empregando também. Então, e tá se espalhando pela sociedade. No que vai dar isso, eu não sei. Eu sei que tem alguns países da Europa que estão olhando de uma forma diferente do Brasil, porque a tecnologia chega no país e revela o que o país é. Ela não revela sobre a tecnologia, ela revela o que o país é. E o Brasil, infelizmente, seja para um lado ou seja para o outro, ele não tem um plano nacional, né? Fica uma briga de foice aí de cada lado e dá no que dá. Mas é isso aí, valeu. No episódio passado eu indiquei o Morte no Nilo da Agatha Christie. Aí eu terminei e só queria falar que é bom, porque eu fiquei de falar isso no final do episódio passado. Então agora eu vou com outra indicação de livro, porque é isso que eu tô fazendo na minha vida, além de trabalhar. Eu vou indicar O Fantasma da Ópera, porque quem assistiu o filme, quem teve a oportunidade de ver a peça, o musical ao vivo, como eu tive depois de velho, entre aspas, eu fui e fiquei mais apaixonada ainda pela história. Quem não conhece, eu não vou falar nada a respeito, porque ele é meio surpreendente, ele é meio mágico, assim, ele tem uma questão toda por trás, assim, da história, de aconteceu, não aconteceu. Aí o autor fica defendendo que a história é real e não tem como ser real, mas enfim, fica esse livro maravilhoso pra você ler depois que você assistiu o filme com o Gerard Butler, ou depois que você vê a ópera pelo YouTube, tem completa. O que você decide fazer? Mas aí você lê depois, vê primeiro. Isso aí, obrigado pela indicação. Vou indicar um podcast que eu vi essa semana aí, que eu, como você estava dizendo, com a ajuda da Gabriela, fiz um experimento maneiro, que foi ficar uma semana longe das redes sociais. Falhou miseravelmente. Não, falhei não, pô. Fiquei bastante horas fora das redes sociais. Horas. Alguns momentos do dia eu entrei por causa do trabalho, você sabe disso. Se a Gabi tá contestando, prefiro ficar do lado da Gabi. Não, realmente eu fiquei um pouco. Não me senti totalmente abstinado. Eu sentiria se deixasse realmente o celular fora do alcance, realmente. Nos primeiros dias ficou fora do alcance. Mas... a gente acaba vendo as notícias e tal. Mas vou indicar um podcast, que daí eu fui proibido até de ouvir podcast sobre as notícias, né? Que todo dia de manhã tem os podcasts da Globo e da Folha e tal, que conta as notícias, eu não ouvi. Aí fui buscar outro podcast e ouvi o Vida de Jornalista. É um podcast, uma pessoa faz. Muito bom, muito bom. É um cara do Rio de Janeiro. É bem reutilizado, bem feitinho. Todo episódio tem uma crônica, é um começo, meio e fim. E eu ouvi um muito maneiro, onde que ele conversa com jornalistas, entre aspas, né? Que são pessoas independentes, pessoas que estão fazendo o máximo para poder comunicar, comunicar as outras, fazer a comunicação, fazer o jornalismo. Sem suporte nenhum, né? Sem grande veículo, fazendo a raça, né? São algum pessoal da Amazônia que aparece nesse episódio. Eles ganharam até um prêmio e tal, acho que apareceram no Globo Repórter. Não, no Globo Repórter, não, no Profissão Repórter. Que eles traduzem as notícias para acho que 6, 7 tribos que tem lá. Na língua deles, fazem um boletim de áudio, mandam pra todo mundo por disquete, CD e tal, pro povo saber as notícias, e traz as notícias de lá e divulgam também. O pessoal do Rio de Janeiro e um pessoal do interior do Ceará. Então, mas vai lá ouvir. Vídeo jornalista, você vai encontrar esse episódio lá sobre essas pessoas que não entram. Cara, eles até citam um negócio chamado deserto de notícias. Que 60% dos municípios do brasileiro não tem um veículo de imprensa. Não tem uma página no Facebook para noticiar as coisas da cidade. Imagina como é você ser dependente total das coisas que o prefeito e os vereadores quiserem fazer. Você não tem nenhum alguém divulgando o que eles estão fazendo, tá ligado? Mas muito obrigado, Marcos de Oliveira, muito obrigado, Bruna S, muito obrigado, Gabriela Domingues, por mais esse episódio do Papo de Calçada. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. E vamos voltar a esse tema, Vamos voltar a esse tema. Episódio aí, que a gente vai falar de trabalho, porque realmente todos precisamos, nem todos queremos. Mas temos que trabalhar. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.